Game Track Podcast. Aumenta o volume do seu videogame, estamos começando mais uma edição aqui do Game Track Blog Versus, né, Snake? É, Excel. É isso aí, rapaz. Olha só, a gente chega aí mais uma vez nessa disputa linda, calorosa, né, cara, cheia de emoção, que é o nosso Blog Versus. Olha e mais bonito. Uma vez, recusaram a minha ideia do Thunderdome e botar uma espada e deixar os dois resolverem na espada. Seria muito concordo. Fácil. Eu acho mais digno ainda colocar The Final Countdown como trilha sonora pro também embate. Também acho. Ó, também acho foda. Oh, ia ser top, cara. Pensa nisso. Sim. Eu acho até que poderia ser um duelo no Just Dance com a música The Final Countdown. Ó, olha aí. Em vez do Wiimote, ia ser uma espada. Só pra ser, só que pra ganhar spoilers cara, de mim. Pô, no, ex, no Shone. Não, mas tem que ter espada. Não pode... Beleza, usa uma espada, né? É. Espada numa mão um e uma nerf na outra. Prefiro usar o move. É. Bom, novamente aqui, a gente começa mais uma edição. Dessa vez a gente tem a primeira disputa entre Debs, podemos dizer, baixo frente soco e papo de noob, né, Debs? Pode dizer. Olha aí, que bonito. E olha só, a gente também tem a participação aqui, inédita aqui, de Eduardo Fonseca, o Sushi do Jogabilidade. Isso. Olha aí, Sushi. Pô, tem outros amigos meus que curtem um sushi, hein? Todo mundo curte sushi, cara. Eu não como sushi. Não sabe o que tá perdendo. Bom, todo mundo já sabe a regra da casa aqui. A gente vai tocar um áudio aqui explicando pra vocês. Não, peraí. Muita emoção nessa hora. A mas... gente tem um áudio explicando as regras da casa? Temos. Nossa, cara, eu me senti muito importante agora. Pera lá. deixa eu pegar um cachorros aqui agora. Regra número 1. Você não fala sobre o Blog Versus. É, não. Para cada edição do Game Track Blog Versus, os combatentes escolhem 3 músicas relacionadas à cultura de videogame, sendo trilhas de jogos, versões de fãs, músicas licenciadas, trilhas de filmes de jogos ou outra música relacionada à cultura gamer. Sendo assim, para cada round, escolhe uma das suas 3 músicas que será submetida a um tema bizarro e terá 1 minuto para explicar por que sua música se encaixa ao tema apresentado. Para sua explicação, o combatente pode utilizar argumentos do jogo, sendo história, personagens, gênero ou até mesmo ritmo da música. Eu quero que vocês coloquem no chat aí números de 0 a 9. No chat private com o Zador, por favor. Sim. Porque senão vocês vão ver o que o outro botou vai virar tipo Chaves, sim, né? Sim. Tá, aí vocês mandam pra mim. A Dev zoando já. Mandando infinito de número. Pô, não resisti, cara. Tá, então mandem pra mim, aí mandem pra gente ver quem vai começar e escolher um par ou ímpar. Debs, você escolhe par ou ímpar? Ai, não sei. Não sei, não sei. Escolho ímpar. Não sei. Tá bom. Não sei. Bom, então tô esperando o resultado aqui. Vamos ver qual que vai ser. Agora só falta a Debs mandar o resultado pra mim no... Eu tô com um problema aqui, peraí. Ah, já sei. Aí. Então, o Eduardo Sushi começa, que ele foi, lançou 3, você lançou 7. Ficou 10 aí, então é par. Então, Sushi, você quer decidir se você começa ou quer passar as honras para a Debs? Ela pode começar. Olha aí. Não, cara. Os damos primeiro. Por favor. O cara é um cavaleiro, olha só. A cavalaria à frente, por favor. Claro. Pô, que tipo de estrategista é esse que bota a cavalaria na frente? Meu Deus. Não, cara, na carruagem os cavalos vão à frente. É, make sense nesse ponto, mas estrategicamente falando é horrível. A gente não tá numa guerra, cara. Tempos passados. A gente tá sempre numa guerra. Vai ter Copa, cara. Não. Exato, vai ter Copa. A guerra, guerra is coming. Sim. Bom, Debs, qual que foi a primeira música selecionada para esse round? Então, a primeira música que eu selecionei, na verdade, é a musiquinha do Tetris. Olha aí, que é um clássico. Incrível, incrível, coisa linda de Deus, mas numa outra versão. Olha, então vai estar a versão tocando em breve pra vocês. E Sushi, qual que foi a primeira música selecionada por você, cara? É, tenho que decidir essas 3, qual é o primeiro que eu mando? Então, acho que vou mandar Knock Knock do... Hotline Miami. Ó, acho que duas músicas provavelmente com um tema bem batidão, né? Aquela batida eletrônica. E Snake, vamos lá tocar os rufar os tambores, né? Vamos rufar os tambores e senhores, está oficialmente começando a segunda temporada do Game Versus. E qual que é o nosso tema, Snake? Música para uma maleta que está vazia. Debs! Porra, sensacional, cara! Sensacional! Você vai ter um minuto. Você está preparada para explicar por que, que essa música se encaixa? Pô, eu tenho muita certeza de que essa música vai ganhar. Então vamos lá. Veja bem. Ó, valendo, um minuto. Um minuto. Então, quando você avista uma mala, logo maleta, vem o quê? Aquele mistério, né? Porra, o que será que tem nessa mala, cara? Quem será que esqueceu essa mala aqui? Tal, e aí, de repente, começa a rolar aquele... Cara, você vai começando a ficar tenso, tenso, tenso. Quando você abre, vazia. Será que houve algo ali um dia? Será que não? Será que roubaram aquela mala antes ou não? Rola um mistério, cara. Eu acho que essa canção é perfeita, hein? Ó, olha, então usou o acorde de mistério aqui a princípio, né? E, Sushi, agora, já que a Debs explicou por que, que a música dela se encaixa ao tema, vamos agora pra a sua explicação. Você tá preparado aí, cara? Tô preparado. Vamos lá, então. Você tem um minuto a partir de agora, valendo! É, a minha música tem tudo a ver com mala vazia, porque é o seguinte, essa música, ela passa totalmente o clima dos anos 80 de música. E dá aquela sensação que você tá andando de carro e tudo mais. E esse clima... É um filme de ação dos anos 80, de uma cena de um tráfico de drogas, onde o cara chega com um carro na cena e, quando vão pagar, ele descobre que a mala tá vazia e desenrola a cena toda da traição ali. A traição, todo o ritmo de Hotline Miami, né? Exatamente. Bom, então... Foram as explicações dadas aqui, né, Axel? Exatamente. Você vê que tivemos um começo inspirado. Um pouco tímido, né? Um pouco tímido. Um pouco inspirado. Sim. Eles começaram se esforçando, mas sem saber exatamente pra onde agarrar o tema de jeito. Cara, eu jurava que a Debs ia falar assim, tipo, ah, maleta vazia, cara, você tem que encaixar as peças lá dentro, assim. E os... Entendeu? Eu pensei que ela ia sugerir que... Uma mala de carro com várias malas e um espaço sobrando, e ela vê uma maleta vazia, mas pensa, cara, aquele espaço precisa ser preenchido. Cara, você não tá entendendo. Preencher o espaço envolve o mistério da questão. Sim, ou ele some, né? Faz aquela linha e some, né? Enfim. É preencher o vazio e limpa, que ficou na sua cabeça. O cara encheu de dinheiro lá dentro, sumiu tudo. Se ele encheu de dinheiro no Rio, sim. É, bom, Snake, vamos lá para nossa perguntinha espontânea? E para a nossa perguntinha espontânea... Nas vossas opiniões, não sei se isso tá certo, mas que se dane. Tá, tá o certo. Que tinha dentro da maleta de Pulp Fiction? Eu não lembro o nome desse filme em português, isso que é o pior. Pulp Fiction, tempo de crime, um negócio assim, tempo de violência. Sempre tem um subtítulo. É alguma coisa tudo a ver. Como sempre. Aprontando altas confusões. Tinha na maleta de Pulp Fiction. Vamos começar com a Debs. Debs, o que você acha que tinha lá? Não, primeiramente, cara, Debs, você assistiu Pulp Fiction? Eu vi uns pedaços, cara. Já descobrimos já o erro na Matrix aí. É, pois é. Mas então você não sabe o que tinha lá, então... Não faço ideia, cara. o que você acha que seria o mais provável de ter naquela maleta? Cara, uma Uzi, vai. Uma Uzi, olha aí. Uma boa pro tema do filme. Sushi, você assistiu Pulp Fiction? Claro. Ah, já estamos vendo uma desvantagem, talvez um favorecimento. Talvez um favorecimento de personagens. Você acha que sim, acha que não? Comente. Eu acho que na maleta tinha os diamantes do Reservoir Dogs, né, cara? Nossa, pegou uma teoria gigantesca agora, hein? Olha só, olha só. Vocês acham que tem um favorecimento Jorge, desse tema por parte do Snake? Ó, oi? Eu tô falando com os ouvintes. Ah, tá. Eu não entendi o que você tinha falado. Você decide, até sabe? Eu fiquei na dúvida, cara. É tipo, você decide? Ele fala como se tivesse outra pessoa participando. Eu, tipo, como assim? Snake, você acha? O que você acha que tinha lá, cara? Então, cara, eu acho que do jeito que o John Travolta olha, assim, com aquela cara de tipo... e aquele troço brilha, assim, na cara dele, eu acho que era um dildo dourado. Cara, eu só consegui pensar em dildo. Quando vocês perguntaram o que tinha na maleta, eu ia falar, um vibrador muito bonito e grande. É, cara, eu acho que tinha bananas, cara, já que tá nesse tema de banana por aí, né, cara? Banana reflete também. Somos todos macacos ali. Eu não sou macaco. Eu também, enfim. Excel, e você, cara, o que cara, eu acho que tinha melancia que veio junto com os sanduíches que eles pediram na lanchonete. Verdade, né, tinha as Sério, se você pede um lanche com batata frita, você não vai comer uma melancia junto, amigo. Ninguém é assim. Não, cara, mas tem uns restaurantes aqui perto qualquer restaurante que eu vou, tem melancia ou laranja. Nego mistura aquilo lá com arroz e feijão. Eu não entendo essas paradas. Não entendo nada, cara. Você não acha isso errado? Tudo errado. Eu acho errado, cara. Exato, errado então em guarda... várias situações. Agora, a laranja eu entendo no caso da feijoada. Então, mas aí ele... Então ele guardou aquela melancia que veio junto com o sanduíche na maleta pra comer mais tarde. Ah, justo. Bom, vamos aqui para nossas primeiras músicas. Então, Debs, qual que é o nome da sua música que você selecionou? Korobank, do Wise and Funk. Então, pau na caixa. Pau na caixa. E também a música do Sushi. Qual que é a sua música mesmo, Sushi? É a Knock Knock, do Hotline Miami. Olha aí, então vamos lá. Pau na caixa. Pau na caixa ao quadrado. Pau na caixa ao quadrado. E vamos agora pro nosso segundo turno! Não é eleição, mas é segundo turno. Tá certo. Agora com o Sushi começando. De certa forma, é uma eleição sim, né? Vamos combinar. Verdade, né? A galera vai votar. E, cara, se você comentar nos episódios diversos dessa segunda fase, você vai estar concorrendo a jogos de até R$30 no Steam ali. Opa, vou comentar então. Viu só que legal, gente? E se vocês comentarem, vocês podem escolher quem vocês acharam que ganhou. Olha só. Tá lá o voto ali. Vocês escolhem quem vive e quem perde a cabeça. Então, como é legal? Sim. Sushi, qual que é a música selecionada pro segundo round, cara? A segunda música vai ser a Dangan, a música de abertura do Dragon's Dogma. Olha aí. Olha só, rapaz, que escolha inusitada. Uhum. E Debs, a sua segunda música? Então, a minha segunda música, é uma, na verdade, foi feita por fãs, que na verdade é um canal no YouTube. Ó. E é do Witch Doctor, do Dota. Tinha que ter um Dota aqui, né, Deb? Claro, cara! É, Deb. Já perdeu pontos comigo. Ah, já olha perdeu só, pontos comigo. O round é o já foi lozeiro? Perdido. Não, é lozeiro. É só não gosto de Dota mesmo. Não, eu só não gosto de Dota mesmo. Ah, tá. Ufa. Cara, não, juro. Quase apertei que cancelar a chamada. Eu não jogo LOL. Eu jogo por um instante, eu ia clicar e fechar a chamada. Não, então. É do Witch Doctor. O personagem lá. Bom, Excel, qual que é o nosso tema, então? Rufem os tambores. Nosso tema? Rufem os tambores? Música para você sorrateiramente à meia-noite furtar guloseimas da geladeira? Bom, Sushi, você está preparado, cara? Não sei. Ninguém sabe, cara. Ninguém está preparado para essa, cara. Ah, meu Deus, tá ok. Vamos lá, Sushi. Se fica a minha até que fica boa, mas vai, não, continua. Vamos lá. Sushi, então você vai ter um minuto a partir de agora, valendo, cara. Então, nessa música, Dangan é o som de um tiro em japonês. Ó. Oh? Então, a técnica pra roubar doce sorrateiramente é eu ir rápido como um tiro. Ó, oh, gostei. Na escuridão da noite. Cara, foi audaciosa a sua descrição. Foi direta, né, cara? Como um tiro, né? Então, vai arriscar mais ou só isso mesmo? Só essa. Cara, não vai mexer, cara, na massa. Rapaz, e quando você não sabe no que você tá mexendo, quanto menos você falar, menos você tem chance de enrolar. Tá certo. Verdade, quanto mais mexe, mais fede a merda. É. E Debs, agora você tem um minuto pra explicar por que sua música se encaixa ao tema. Valendo! Valendo! Umba, umba. Não. Então, a canção que eu escolhi, ela foi feita com base no Witch Doctor, que é um hero do Dota, que ele consegue deixar as pessoas dormindo. E aí, no ritmo da música, tem uns sininhos que lembram essa coisa infantil dos docinhos. Então o Witch Doctor pode deixar todo mundo dormindo, vai lá, rouba os docinhos na maior inocência do mundo e volta comendo as suas guloseimas lindas e maravilhosas. Olha só! Bom, Snake, agora vamos dar a quebra aqui, vamos de novo para outra pergunta espontânea, vai lá. Então, próxima perguntinha espontânea é: qual período do dia você acaba mais sentindo fome? Sushi, você? Qual momento do dia? Eu diria que é a tarde mesmo. A tarde, olha aí. Sim. Tarde é o horário, tipo, mesmo assim, tipo, ah, você tem o costume de almoçar muito tarde, muito cedo? Assim? Não, eu costumo almoçar só uma hora da tarde, assim, e sente fome ainda. E Debs, e você? Cara, a partir de 1:30 da manhã, assim, mais ou menos, bate uma larica fodida. Das 3 da manhã, eu já tô comendo hambúrguer com geleia e queijo. Credo. É, a larica é foda, cara. Ainda mais se eu tiver jogando Dota. Aí. Nossa, cara, isso é extremamente estranho. É verdade, eu acho que eu tenho que reformular a minha resposta, porque a Débora me lembrou um detalhe que eu acabei esquecendo, mas eu não consigo dormir sem petiscar alguma coisa. Tem que dormir barriga cheia, né? Falar assim, ah, agora... É, não, eu tenho que, sei lá, comer um pão, alguma coisa, sabe? Eu não consigo dormir sem nada. Justo. Não, mas no meu caso, cara, é muito real. Eu tô jogando com a galera, pô, jantei, sei lá, 10 horas da noite. Beleza, começa a jogar, 11 horas, segunda partida, meia-noite, a terceira. 1 hora, a quarta. Aí já começa a bater aquela parada sinistra. E não tem tempo, né, cara? O Dota não tem pause. Então, é naquele meio tempo ali, passou na frente, eu tô comendo. É foda, né? E, Snake, vamos lá. Qual que é o seu horário que você sente mais fome? É o horário que eu não tô dormindo, geralmente. Sério? Cara... E é por isso que a Camila posta coisa de comida todo dia no Facebook. Sim, e ainda ontem, pra comemorar 4 anos juntos, eu comprei bolo e nós comemos bolo até o bico fazer bolo. Vocês em dois comeram um bolo inteiro? Até o bico fazer cu, mais ou menos por aí. Os dois sozinhos comeram um bolo inteiro? Não, foi uma fatia, mas foi uma fatia bem generosa, tá ligado? Foi uma fatia, assim, tipo, quase metade, né? Cada um come metade e aí ficou certo. É uma fatia de 4 dedos quadrada. Oh. Nossa. Não é triângulo. Puta que pariu. Você cortou tipo o centro do bolo, assim, já era, né? Tem 2 banheiros na casa, não? Tem, graças a Deus. Ah, que burrão, né? O resultado, ó. Só não pode puxar descarga ao mesmo tempo, porque senão... Aí dá um banho de merda na bunda do outro. E que, qual que é o horário que você tem mais fome, cara? Cara, o horário que eu tenho mais fome... Ai, velho, difícil essa, mas eu acho que a partir ali de umas 5, 6 da tarde, bate uma fome violenta. Cara, acho que pelo fato de acordar muito cedo, assim, acho que lá por 9 horas da manhã eu preciso, tipo, pão de queijo e alguma coisa assim, cara. Cara, é que assim, é o momento que mais me dá fome é esse, mas ainda assim não é tanto quanto a vontade de tomar café. Às 5 horas da tarde, se eu não estiver tomando café, amigo... Vira um rabugento, né, cara? Eu tenho um problema sério, o meu sistema nervoso começa a ficar irritadíssimo. Ele fica nervoso. É. Bom, vamos lá então tocar as músicas. Peraí, eu só preciso dizer, que horário que você sentiu? Eu já falei, de manhã, cara. De manhã aí é um horário crítico, assim. Você dá um tapa na boca um e acha que é isso. Chocolate, assim, cara. De manhã eu como chocolate, tipo, 8 horas da manhã. Bom, toda hora de chocolate. Claro, justo. Bom, Sushi, qual que é a música desse round mesmo? Relembra pra galera aí, por favor. É a Dangan, do Dragon's Dogma. Olha aí. Debs? Então, a que eu escolhi foi a do Witch Doctor Sings a Song, do Have Luck Good Fun, um canal no YouTube. Então vamos lá, pau na caixa, a gente já volta com... Ao quadrado. Out. Eu tava entendendo por que o quadrado, mas entendi porque é o Blog Verso 2. Feel it in your bones. voltando, agora a Zabuzeta não vai falar nada, porque vamos perguntar. Eu quase que eu fiz isso de novo. Mas enfim. Tamo junto, porque eu já fiz uma dessa. Sempre sai uma, né? É. Mas quase. Tá na vez da Debs, qual que vai ser a sua música para esse último Haltz? Qual será a sua escolha, a sua poderosa escolha? Pra não ter que apelar pros peitinhos, porque eu fiquei assim, pô, não sei, minha primeira vez e tal, pode ser que eu não consiga, ainda bem. Aí eu falei, não, vamos fechar com chave de pepeca. Aí... Meu Deus! Aí, mandei ver aqui na main theme do The Last of Us. Olha aí. Que nossa. É sensacional. É uma música foda demais e que combina com qualquer coisa. Então, nem precisa falar qual é o tempo, porque eu já ganhei. E Sushi, cara, qual que é a música que você selecionou? A minha é a I Want Love, do Silent Hill 3. Olha aí. Então, músicas românticas pra esse tema, qual que é o... Ela não é bem romântica, não, mas... É que Silent Hill tem aquela discrepância musical, né, com o tema. Ô, Zabuzeta, então nos revele qual que é o último tema. E o nosso tema será... Música pra decidir se eu coloco ou não cheddar no meu cachorro-quente. Porra. Cara, hoje tá muito gastronômico aqui. Hoje caraca, tá, curiosamente, cara. Foi acabei tudo... Acabei de comer 2 quilos de pizza e todos os temas são, têm a ver com comida. Você tá engordando ao quadrado, tipo, você é ok. Porra. É. Então, Debs... Ai, vamos lá. Vamos lá, valendo um minutinho. You heard the man, let's go. Só um minuto, nada mais. Nada mais. Então, eu acho que essa música, como eu havia dito anteriormente, combina com qualquer tema. Por quê? Ela começa bem lenta e ela tem uma progressão e ela vai ficando um pouco mais agitada. Porque aquele momento da decisão é como se fosse os minutos finais do Mario, sabe? Só que menos rápido, claro. Ela acelera, mas ao mesmo tempo, ela te deixa espaço pra pensar, entendeu? Ela fica só ali no pano de fundo. Ela não vai interromper seu raciocínio e você vai conseguir decidir se você vai botar o cheddar ou não. Olha aí. Boa. É porque também, né, a Ellie tinha que decidir se ela ia meter a cara, se ela ia tacar o tijolinho, não sei o que. São várias decisões ali muito importantes, né? Podem arruinar o seu sanduíche, podem matar você, né? Toda essa questão aí. Olha aí. Bom, dada a explicação da Debs, então vamos para a explicação do Sushi. Sushi, está preparado? Estou preparado. Então vamos lá, você tem um minutinho, a partir de agora, valendo! É, eu acho que a música vindo do Silent Hill, eu acho que não é aconselhável você comer nada do que vem de lá. Então, essa música, um conselho que eu te dou é não colocar a mostarda, porque vai que é pus de algum monstro, vai que é algo do tipo. Então, não é seguro. Se você quer continuar vivendo mais um dia... Não sabe a procedência da parada. Exatamente. Olha aí. Boa. Até porque se toca aquela cena, aquele sino bizarro lá, aquele... Como que é? Aquela sirene bizarra lá pode dar merda, né? Sim. Bom, e dadas explicações aqui de ambos, vamos para a nossa última perguntinha, Excel, por gentileza. E a última pergunta é... Qual o complemento que você não vive sem no seu cachorro-quente? Purê. Olha aí. Atropelei. Atropelou. Cara, acho que não, aqui em Curitiba não tem esse lance de ter o purê. Acho até porque vocês não têm cachorro-quente, né? Cachorro-quente leva salsicha, vocês não têm salsicha? A gente tem vina, né? É verdade. Vina. Mas ó, cachorro-quente pra mim é pão, salsicha e purê. Olha, não precisa mais nada, né, cara? Mais nada, pra mim não precisa mais nada. Nem uma mostardinha de leve ali? Nem uma mostardinha. Eu não gosto muito de condimento. Fiquei triste agora. E, Debs, qual que é o seu complemento essencial aí pro seu cachorro-quente? Porra, não pode faltar um molho de tomate muito bem feito com pimentão. Olha aí, tem gente que não é muito fã de pimentão, mas... É, eu amo pimentão. Pimentão é muito bom. Achei ele lindo. Eu devoro pimentão cru, cara. Oh. Pô, é bom demais, cara. Bom. É porque também, cachorro-quente pra mim tem que ser de salsicha de soja, então é bom que tenha condimentos, sacou? Não de nada. Você é vegetariana? Sou. Olha aí. E você comeu um monte de pizza, como assim? Tipo, pizza de... É porque pizza... 4 queijos, né? Ah, então não é tá totalmente... Queijos, ah, tem... Então ela não tem superpoderes vegan. Eu não sou vegan, cara. Eu sou normal, sabe? Só não come carne, né? Só não come bicho. Então tá certo. Só com bicho. Você fala isso agora, espera os zumbis atacar. Não, aí eu como as bichas. Ah, meu Deus do céu. Que loucura, cara. Excel, qual que é o seu complemento favorito aí do cachorro? Cara, meu complemento favorito pro cachorro quente, acho que é batata palha, velho. Boa. Eu gosto daquela crocância no cachorro quente. Cara, o Yogodoshi bota batata palha em tudo que ele pode, na vida. Até bisnaguinha com queijo. Ele bota eu concordo assim com ele, é uma decisão muito sábia da parte dele. Joelho assim com batata palha, assim? Isso? Batata palha. Qualquer não, coisa, batata palha. Batata palha é sacanagem. Não, ele coloca, eu acho. Arroz, joelho, feijão, batata palha. É, mas em comida, assim, arroz, feijão, essas coisas, batata palha e aquelas farofas prontas é coringa, sabe? Pô, sim, exatamente. Isso mesmo. Você pode colocar em qualquer comida que vai ficar melhor. Até em cachorro quente, cara, farofa. No pão de queijo, ele nunca botou no pão de queijo, não. É, porque no de pão repente, de queijo fica escroto, né? É. Não sei, cara. É igual se jogar farofa numa macarronada, vamos combinar, né? Mas eu já fiz isso. De repente. Ela queria falar que fez, mas olha, de repente. É, pode ser. Quem nunca comeu um macarrão com feijão? Porra, é bom pra caralho. Porra, tira a primeira pedra aí. Quem porra, nunca tem feijão de pedreiro? Até hoje eu como isso, velho. Porra, delícia, cara. De madrugada, tu bate aquela larica. Com arroz. Não, cara. Na hora da larica, então, faz aquele miojinho, joga um feijãozinho em cima, assim, amigo. Ó. Porra. Aí, até salivei, cara. Sim. Quero mesmo. Eu vou mais gourmet. É. Cara, a gente tá só virou um podcast gastronômico. Não, mas isso, cara, infelizmente, só quem é do Rio até hoje, dos que eu conheci, concorda comigo no quesito macarrão com feijão. Cara, o meu ex-namorado, uma vez eu tava na casa dele, aí a mãe dele apareceu de madrugada na cozinha e falou: meu Deus, o que é isso? Tava eu com um prato gigante de macarrão com feijão. Isso era umas 3 da manhã. Caraca. Aí eu, oi, tudo bom? Ela, que isso, cara? Tá com fome? Quer que eu faça um sanduíche? Um pão com queijo? Eu, não, cara, que isso? Tô aqui, ó. Pô, delícia. Delícia. Ela, delícia, cara. Isso é pra pedreiro. Eu, pô, pedreirão aqui na área. Tá ligado? Ela, meu Deus, cara, tô indo dormir de novo. Tchau. Pô, mas ela pediu um teco, né, imagina. Seria problema. É, Snake, qual que é o seu tema, olha só, seu complemento favorito do cachorro quente? Olha, uma coisinha assim que dá aquele tchanzinho é um baconzinho bem crocantezinho, cara. Mas daquele torradinho mesmo? É, tem que ser torradinho pra quando você morder, você confundir com a batata palha, entendeu? Olha, eu vou junto contigo, pra você não morder e escorrer a gordura do lado. Não, do isso eu já não concordo. Tem que ser só sequinho e pronto. É, bom, Deves, chega de bacon, vamos pra... Peraí, eu só visita. Qual que cara, é o seu, amigo? Eu já falei, cara, eu vou concordar com o bacon, cara. O bacon crocante é vida. Excel, você tá prestando atenção nessa porra? Cara, eu não ouvi isso, sério mesmo. Ou os outros estão falando muito baixo. Não, eu tô falando... Quem tá falando baixo dessa vez é Snake, mas tá tudo de boa. E... Cara, eu tô com o microfone na boca. Não tô falando baixo. O meu áudio, a Camila tá me xingando. Ó, olha aí. Bom, Deves, qual que é a sua última música, então? Só pra repetir pra galera aí. Então, é o tema... Main theme. O tema principal do Last of Us. Last of Us. MC da Leste. Olha aí. O último dos americanos. O tema dos homens do Last of Us. Okay. Melhor jogo da geração. Ó. Beijos. Eu preciso jogar ainda. E eu sushi? Você não jogou, cara? Eu não tenho um PlayStation. Meu Deus, cara. Por que você não tem um PlayStation? Eu vendi. Meu Deus, cara. Meu mundo caiu. Como cara. Assim você vendeu antes de jogar The Last of Us? Cara, foi muito tempo. Nossa, não tem amigos, cara. Não tem amigos que tenham PlayStation, cara. Pelo falou amor de Deus. Você tem amigo, falou que você é sozinho. Toma cara, na sua aluga cara. Aluga um PlayStation, aluga o Last of Us. Você quer o meu emprestado? Manda aí. Eu mando o endereço. Isso. Eu vou mandar por Sedex. Você paga o Sedex. E eu mando com o Last of Us, tá? Então eu não vou falar que eu prefiro jogar Pokémon ou jogar Last of Us também, porque senão, né? É, vai dar problema. Cara, me dá o seu endereço que eu vou te bater. Sushi, então só relembra a galera sua última música também. É I Want Love do Deus Akira Yamaoka. Olha aí, então vamos lá. Pau na caixa ao quadrado. Aprendi, Excel. E vamos finalizando aqui a primeira edição, primeira batalha que a gente teve nessa segunda versão do Blog Versus. Tivemos aqui de um lado Debs, baixo frente soco e papo de noob, né, Debs? Tá parada aí. Debs, vamos lá então nesse momento pro seu jabazinho. Pô, então galera, pra quem não sabe e tá dando mole, eu sou a Debs, olha só, rapaz, ninja inimigo aí, beijo. Não, então, pô, se não conhece baixo frente soco, vai lá. A galera tá um pouco relapsa aí na postagem, mas vai dar tudo certo. Ouvi dizer que é uma cópia barata de um blog que tinha antigamente, sim, bem massa, pá. Chamada Minha Lua X, pá. Então, como eu tava falando, o pessoal tá um pouco atrapalhado, porque nós temos aí um novo mascote, o filho do ninja inimigo. E aí, isso... Tá atrapalhando ali o meio de campo e tal, tá, mas o time tá com entrosamento, tá buscando os 3 pontos. E aí é isso. Olha, então, baixofrentesoco.com. O papo de noob tá aí também, só tem noob, baixofrentesoco.com. Só ouvir lá, eu gosto de jogos! E o papo de noob, cara, pô, sempre aí com a galera muito noob mesmo, porque a gente é noob até pra fazer podcast, mas vale a pena, assim, altas risadas. Rolou um hangout bem da zoeira, assim, bem zoado mesmo. Que zoeira, cara, foi muito zoado mesmo, mas se quiser rir e ver a cara, tem 2 mulheres, vale a pena. Apelou, hein? Oh, apelei forte. Tem a Debs, tá. E a Bia. Apelou, olha só, apelando, não vale. A Debs tá ruiva, vale frisar. Oh. Pra quem quiser dar um copo. Brincadeira. Depois eu dou as feibates e me expulsa de casa. Então, eu esqueci de falar, mas rolou um streaming muito foda no Baixo Frente Soco, da gente dançando no Just Dance, no Shone. Eu vi. Então, assim, pra quem não viu, vai lá no Twitch, canal do Baixo Frente Soco. Cara, muito engraçado e tem mulher dançando. Vale a pena. Sushi, você veio da onde, cara? Eu vim do Jogabilidade, o jogabilidade.de. Lá a gente tem vários podcasts. A gente, infelizmente, não tem regularidade muito boa, mas a gente tá com 3 podcasts agora, né? O Dash, que é um temático sobre jogos, assuntos específicos. Tem um Vértice, que é sobre notícias. E agora a gente tem o Jack, que é um clube do livro, mas só que sobre anime, onde cada semana um indica um... Cada quinzena, na verdade. Não fala em semana, senão a galera vai ficar na esperança, cara. Seria pior se ele falasse assim, ah, não, é diário e tal, todos os dias aí tem postagem. E a gente também faz streamings no twitch.tv/jogabilidade. E a gente agora tá postando os vídeos do Twitch no YouTube também, né? No youtube.com/jogabilidades. Jogabilidades, assim, lá. É. Tá bem bacana, cara. Por enquanto, acho que o Magin só tá fazendo o... Dark Souls 2. Exatamente, o Dark Souls 2. Tá bem bacana. Mas a gente vai começar a colocar também os vértices direto lá. Uhum. E durabilidade, essas paradas que a gente for fazendo, a gente vai colocar direto no YouTube. Eu gosto dos agora. Nomes das atrações de vocês. Durabilidade... Muito bom. Você vê que o pessoal do marketing trabalha ferrenhamente ali. Sim. Pô, durabilidade podia ser muito bem sobre sexo, né? Vai saber num futuro. Olha aí, se quiser convidados, beijo, me liga. Debs, só vamos fazer rapidão aqui o seu 30 segundos pedindo voto pra galera, porque a galera vai votar pra ver se você vai continuar na competição ou não. Vamos lá, 30 segundos valendo. Bom, eu acho que eu mereço mais uma oportunidade. Primeiro porque eu sou muito engraçada, porque eu sou completamente retardada. Eu acho que todo mundo se diverte quando me escuta, porque, cara, todo mundo fala comigo, cara, morro de rir ouvindo você, eu devo ser uma palhaça. Então vota em mim aí pra eu voltar e fazer você rir de novo. Ó, que legal, de graça. Tô cobrando nada. Sushi, então vou te dar 30 segundos também pra pedir seus votos pra continuar na competição. Vote em mim se você odeia a vida. Se você quer ver eu aqui gaguejando e não sabendo improvisar nada. Eu acho que você tá no podcast certo, cara. Que pra caralho. E se você não quer rir, porque eu normalmente não sou muito engraçado. Então, vote em mim se você odeia a vida. Ó. Olha, é um apelo muito grande. Acho justo. Tem muita gente por aí odiando a vida. Eu ofereci um abraço aqui. Eu devia ter apelado pra comunidade evangélica, galera. Se você é evangélico, vota em mim. Pronto, ganhei. Se você é gay, vota em mim. Eu acho que os evangélicos não ouvem nosso podcast porque eu falo muita merda. Ou então eu podia apelar. Eu sou, pô. Ó, eu podia apelar. Eu podia falar, se você gosta de pepeca, vota em mim. Olha aí, ó, lésbicas. Pronto, ganhou, sempre nos votos. Porra. Tchau, Sushi, até a próxima. Oi, Snake, mas você não ouve, você participa, é diferente. É. Não, diferente de você, eu escuto todos os episódios que a gente eu grava, todos tá? Os episódios, vai tomar seu cu. Chupa. Eu escuto todos os episódios, você vai tomar seu cu. E até onde eu sei, eu participei demais. A gente temos números. Olha aí. Caraca, botou o pau eletrônico e a rola aí, olha lá. Caraca! Pauta eletrônico. E com isso a gente finaliza essa primeira. Como que é? Primeira partida, podemos dizer assim. Primeiro duelo. Primeiro duelo aqui. Primeiro empate. É hora do duelo. Então isso, até a próxima edição. Votem e daqui 15 dias o resultado desse embate pra vocês aí. Bom, eu já sei que se eu não for convidada é porque eu perdi. Se vocês quiserem decidir o destino de nossos participantes, quem vive, quem morre, quem é popular, quem não é, quem é cheirosinho, quem não toma banho, vote e exponha seu pensamento. Olha aí. Já sei, eu vou mandar uma foto muito maneira pra vocês colocarem nesse episódio, cara. Eu vou ganhar muitos votos. Então você tem que mostrar só um pedaço da foto. Se a pessoa quiser inteiro, você tem que ganhar. Isso, caraca, cara. Olha isso, cara. Vou dividir a foto em três partes e a melhor parte vai ficar por último. Ó. Acho que eu vou fazer assim, uma foto minha que eu já tenho lá, Yogo da Shiro, enfim. Olha aí. Eu boto assim, primeiro o cabelo, aí depois a parte de baixo. Opa, que legal, cara. Aí, maneiro. Gostei. Você já viu que o cara entregou os pontos, né? É. Bom, galera, até a próxima edição. Nos vemos no próximo level. Beijo, tchau. Vou falar dessa vez. Falou. Tchau.